Cheiro 6, página 53, capítulo 6. Depois disso, a nossa amizade surgiu de súbito, como torrentes que correm da montanha. Antes, os rapazes e eu imaginávamos que os dias dele eram preenchidos com a educação própria de um príncipe, como a arte de governar e a prática da lança. Mas há muito que eu sabia a verdade. Para além das lições de lira e dos exercícios, ele não recebia qualquer instrução. Um dia podíamos ir nadar, outro trepar às árvores. Inventávamos jogos, corridas e acrobacias. Deitávamos-nos na areia quente e dizíamos: adivinha no que estou a pensar? No falcão que tínhamos visto da janela, no rapaz com o dente da frente torto, no jantar. E quando nadávamos, brincávamos ou conversávamos, eu era assaltado por uma sensação, quase parecia medo, na maneira como me enchia e se avolumava no meu peito. Quase parecia choro, na maneira rápida como surgia. Mas não era nada disso, pois era ligeira em vez de pesada, radiosa em lugar de triste. Eu já conhecera momentos de contentamento, breves fragmentos de tempo, durante os quais experimentava um bem-estar solitário. Fazer saltar pedras na água, jogar aos dados ou sonhar. Mas, na verdade, essas experiências não consistiam tanto numa presença quanto numa ausência, numa suspensão do temor. O meu pai não estava por perto, nem os rapazes. Eu não sentia fome, não estava cansado, nem doente. Esta sensação era diferente. Eu sorria até as faces me doerem. Sentia picadas no couro cabeludo, até pensar que ele se ia desprender da minha cabeça. A minha língua soltava-se, estonteada de liberdade. Isto e isto e isto, dizia-lhe eu. Perder o receio de falar demasiado. Não precisava de me preocupar por ser demasiado magro ou demasiado lento. Isto e isto e isto. Ensinei-o a fazer saltar pedras e ele ensinou-me a talhar madeira. E eu sentia cada nervo do meu corpo, cada sopro de ar contra a minha pele. Ele tocava na lira da minha mãe e eu ficava a ver. Quando era a minha vez de tocar, os meus dedos emaranhavam-se nas cordas e o professor desesperava. Não me importava. Toca outra vez, dizia-lhe eu. E ele tocava até eu quase deixar de distinguir os seus dedos no escuro. Percebi então como tinha mudado. Já não me importava de perder quando fazíamos uma corrida, quando nadávamos até aos rochedos, quando atirávamos lanças ou fazíamos saltar pedras, pois quem podia envergonhar-se de ser vencido por uma tal beleza? Era suficiente vê-lo ganhar, observar as plantas dos seus pés a relampejar e a levantar areia, e os seus ombros a subir e a descer quando ele cortava as ondas. Isso bastava. Foi no fim do verão, mais de um ano depois do início do meu exílio, que por fim lhe contei como tinha matado o rapaz. Estávamos nos ramos do carvalho do pátio, escondidos pela manta de retalhos das folhas. Ali, longe do solo, a sentir o tronco sólido nas minhas costas, era de certo modo mais fácil. Ele escutou em silêncio. E quando terminei, perguntou: por que não disseste que estavas a defender-te? Era mesmo próprio dele perguntar aquilo. Uma coisa em que eu nunca tinha pensado. Não sei. Ou podias ter mentido. Dizer que ele já estava morto quando o encontraste. Fitei-o, estupefacto com a simplicidade do que me sugeria. Podia ter mentido. E depois a revelação que se seguiu. Se tivesse mentido, ainda seria um príncipe. Não tinha sido o crime que me tinha exilado, mas a minha falta de esperteza. Agora percebia a aversão nos olhos do meu pai. O seu filho idiota, a confessar tudo. Recordei-me de como o maxilar dele endurecera enquanto eu falava. Ele não merece ser rei. Tu não terias mentido. Pois não, admitiu ele, que terias feito? Aquiles bateu com um dedo no tronco quando estava sentado. Não sei. Não consigo imaginar a maneira como o rapaz falou contigo. Encolheu os ombros. Nunca ninguém tentou tirar-me nada. Nunca? Repeti, sem poder acreditar. Pois uma vida sem acontecimentos desse género parecia-me impossível. Nunca. Durante um momento, permaneceu em silêncio a pensar. Não sei, repetiu por fim. Julgo que ficaria zangado. Fechou os olhos e apoiou a cabeça no ramo. As folhas verdes da árvore cercavam-lhe o cabelo como uma coroa. Agora eu via o rei Peleu com frequência. Por vezes éramos convocados para conselhos e para jantares com reis que passavam de visita. Autorizavam-me a sentar-me à mesa ao lado de Aquiles e até a falar, se desejasse, mas eu não tinha esse desejo. Sentia-me feliz, em silêncio, a observar os homens que me rodeavam. Scopes era como Peleu passar a chamar-me, Mocho, por causa dos meus grandes olhos. Ele era bom a manifestar aquele tipo de afeição, geral e descomprometida. Depois dos outros homens terem partido, costumávamos sentar-nos com ele à lareira para ouvir as histórias da sua juventude. O ancião, agora grisalho e macilento, contava-nos que em tempos combatera ao lado de Héracles. Quando eu disse que tinha visto Filoctetes, ele sorriu. Sim, o portador do grande arco de Héracles. Em tempos ele era um lanceiro, de longe o mais bravo de todos nós. Aquele género de cumprimentos também era característico dele. Agora eu compreendia por que motivo o seu tesouro estava repleto de dádivas provenientes de tratados e alianças. Entre os nossos heróis, espalhafatosos e fanfarrões, Peleu era a exceção. Um homem modesto. Ficávamos a ouvir, enquanto um servo juntava ao fogo uma acha e depois outra. Já era quase madrugada quando ele nos mandava para a cama. O único sítio para onde eu não o acompanhava era quando ia ver a mãe. Partia, altas horas da noite, ou ao alvorecer, antes de o palácio acordar, e voltava afogueado e a cheirar a mar. Quando o interrogava, ele respondia-me espontaneamente, com uma voz estranhamente neutra. É sempre o mesmo. Ela quer saber o que ando a fazer e se estou bem. Fala-me da minha reputação entre os homens. No fim, pergunta-me se irei com ela. Onde? Perguntava eu, maravilhado. Para as grutas no fundo do mar, onde vivem as ninfas marinhas, nas profundezas onde o sol não consegue penetrar. E tu vais? Ele abanou a cabeça. O meu pai diz que não devo ir. Diz que nenhum mortal que as vê volta a ser o mesmo. Quando ele se virou, eu persignei-me contra o mal, à maneira dos camponeses, que os deuses não o permitam. Assustava-me um pouco ouvi-lo falar de uma coisa daquelas com tanta calma. A mistura dos deuses com os mortais nunca dava bom resultado nas nossas histórias. Mas ela era a sua mãe, pensava eu para me tranquilizar, e ele próprio era um semideus. Com o tempo, as visitas que ele lhe fazia eram mais uma das suas singularidades, a que me habituei, como a maravilha dos seus pés ou a destreza inumana dos seus dedos. Quando o ouvia trepar e entrar pela janela de madrugada, murmurava da cama. Ela está bem? Sim. Está bem, era a resposta. E por vezes acrescentava, hoje há muitos peixes. Ou, a baía está quente como um caldo. E depois voltava a dormir. Numa manhã da minha segunda primavera, ele voltou da visita à mãe, mais tarde do que o habitual. O sol já estava quase fora da água e os chocalhos das cabras tilintavam nos montes. Ela está bem? Sim, está bem. Quero conhecer-te. Senti-me dominado pelo medo, mas reprimi-o. Achas que devo fazer-lhe a vontade? Não conseguia imaginar o que poderia ela querer de mim. Sabia que ela tinha fama de odiar os mortais. Ele não cruzou o olhar com o meu. Os seus dedos viravam incessantemente uma pedra que tinha encontrado. Mal não pode fazer. Amanhã à noite, disse ela. Nessa altura percebi que se tratava de uma ordem. Os deuses não faziam pedidos. Conhecia-o suficientemente bem para perceber que estava embaraçado. Ele nunca era tão rígido comigo. Amanhã? Aquiles fez um gesto afirmativo com a cabeça. Não queria que ele visse o meu medo, embora não tivéssemos o hábito de esconder nada um ao outro. Achas que devo levar-lhe um presente? Hidromel? Era costume vertê-lo sobre os altares dos deuses nos dias festivos. Era uma das nossas oferendas mais preciosas. Ele abanou a cabeça. Ela não o aprecia. Na noite seguinte, quando toda a casa dormia, saí pela janela. A lua estava meio cheia, suficientemente luminosa para eu encontrar o caminho sobre as rochas sem uma tocha. Ele tinha dito que eu devia ficar na rebentação, que ela viria ao meu encontro. Não, garantiu-me, não precisas de falar. Ela vai perceber. As ondas eram quentes e espessas de areia. Inquieto, observava os pequenos caranguejos brancos na rebentação. Estava de ouvido à escuta, a pensar que talvez ouvisse os seus pés a chapinhar na água quando ela se aproximasse. Uma brisa soprava na praia e, cheio de gratidão, fechei os olhos. Quando voltei a abri-los, ela estava de pé, à minha frente. Era mais alta do que eu, mais alta do que qualquer mulher que eu tivesse visto. Tinha o cabelo preto, solto e caído pelas costas, e a pele brilhava, luminosa e incrivelmente pálida, como se ela bebesse luar. Estava tão próxima que eu lhe sentia o cheiro à água do mar, misturado com o mel castanho escuro. Nem me atrevia a respirar. És o Patroclo? Estremeci ao ouvir o som da sua voz, rouca e áspera. Estava à espera de um tilintar de sinos e não de pedras a rolarem na rebentação. Sim, senhora. Aversão estampada no rosto dela. Os seus olhos não eram como os de um humano. Eram negros no centro e salpicados de ouro. Eu não conseguia olhá-los. Ele será um deus, disse ela. Sem saber o que dizer, fiquei calado. Ela inclinou-se para a frente e pensei que talvez fosse tocar-me, mas claro que não o fez. Estás a perceber? Senti a respiração dela no meu rosto, não quente, mas gelada, como as profundezas do mar. Estás a perceber? Ele também me tinha dito que ela detestava ficar à espera. Estou. Aproximou-se ainda mais, dominando-me com a sua altura. A sua boca era um rasgão vermelho, como o estômago aberto de um sacrifício ensanguentado e oracular. Por trás dela, os dentes cintilavam, brancos e afiados como ossos. Ótimo! Despreocupada, como que de si para consigo, acrescentou. Dentro em breve vais morrer. Voltou-se e mergulhou no mar, sem deixar ondulação atrás de si. Não voltei diretamente para o palácio. Não podia. Em vez disso, fui até ao olival, onde me sentei entre os troncos retorcidos e os frutos caídos. Ficava longe do mar. Agora não queria sentir o cheiro a sal. Dentro em breve vais morrer. Ela disse isso num tom frio, como um facto. Não me queria para companheiro do filho, mas nem valia a pena matar-me. Para uma deusa, as escassas décadas de vida humana nem sequer eram um inconveniente. E ela queria que ele fosse um deus. Tinha dito isso de uma forma tão simples, como se fosse evidente. Um deus. Eu não conseguia imaginá-lo assim. Os deuses eram frios e distantes, tão longínquos como a lua, Não tinham os seus olhos brilhantes, a travessura calorosa dos seus sorrisos. O seu desejo era ambicioso. Era uma coisa difícil tornar alguém imortal, mesmo que fosse um semideus. É certo que isso já acontecera antes, a Héracles, a Orfeu e a Orion. Agora eles encontravam-se no céu a presidirem como constelações, a festejarem com os deuses, alimentando-se de ambrósia. Mas esses homens tinham sido filhos de Zeus. Os seus tendões eram fortes, porque neles corria o mais puro licor. Tétis era uma deusa menor, entre os deuses menores, apenas uma Nereide. Nas nossas histórias, essas divindades tinham de desenvolver a sedução e a lisonja, de dispensar favores concedidos pelos deuses mais importantes. Elas próprias não podiam fazer grande coisa, exceto viverem para sempre. Em que estás a pensar? Era Aquiles que tinha ido procurar-me. A voz soou estridente no silêncio do olival, mas não me sobressaltei. Já estava à espera de que ele aparecesse. Tinha querido que isso acontecesse. Em nada, respondi. Como sempre, não era verdade. Ele sentou-se ao meu lado com os pés descalços e empoeirados. Ela disse-te que ias morrer em breve? Voltei-me e olhei-o sobressaltado. Sim. Lamento, disse ele. O vento soprava as folhas cinzentas por cima de nós e, algures, ouvi o ruído suave de uma azeitona a cair. Ela quer que tu sejas um deus. Eu sei. O rosto dele contorceu-se de embaraço e o meu coração ficou mais leve. Era uma reação própria de um rapazinho e, por isso, humana. Os pais eram iguais em toda a parte. Mas a pergunta ainda estava à espera de ser feita. Eu não podia fazer nada até saber a resposta. Queres ser? Fiz uma pausa a debater-me. Embora tivesse prometido a mim mesmo que isso não iria acontecer, tinha ficado no olival a praticar aquela mesma pergunta, enquanto esperava que ele me encontrasse. Queres ser um deus? Sob a luz ténue, os olhos dele eram escuros. Não conseguia distinguir os pontinhos dourados no verde. Não sei, respondeu por fim. Não sei o que isso significa, nem como aconteceu. Olhou para as mãos que agarravam os joelhos. Não quero sair daqui. De qualquer modo, quando iria isso acontecer? Em breve? Fiquei sem saber o que dizer. Não fazia ideia de como eram feitos os deuses. Só sabia que eu era mortal. Agora ele estava de sobrolho carregado e falou numa voz mais sonora. E existe de facto um lugar desses? Como o Olimpo? Ela nem sequer sabe como vai fazer isso. Finge que sabe. Pensa que se eu me tornar suficientemente famoso, aquilo pelo menos eu conseguia acompanhar. Então os deuses aceitar-te-ão de bom grado. Ele anuiu com um gesto de cabeça, mas não tinha respondido à minha pergunta. Aquiles voltou-se para mim com os olhos ainda plenos de frustração e com uma espécie de perplexidade irada. Fizera 12 anos, havia pouco. Queres ser um deus? Desta vez tinha sido mais fácil. Ainda não. Uma tensão que eu não conhecia diminuiu um pouco. Ainda não iria perdê-lo. Apoiou o queixo numa das mãos. As suas feições pareciam mais finas do que o habitual, como que esculpidas em mármore. Mas gostava de ser um herói. Penso que era capaz. Se a profecia for verdadeira, se houver uma guerra. A minha mãe diz que eu sou ainda melhor do que Héracles. Não sabia o que responder àquilo. Na realidade, não sabia se era parcialidade de mãe, mas não me relava. Ainda não. Ele permaneceu em silêncio durante um momento. Depois, de súbito, voltou-se para mim. E tu, querias ser um deus? Ali, entre musgo e azeitonas, aquilo pareceu-me divertido. Ri. E um momento mais tarde ele fazia o mesmo. Isso não me parece provável, respondi. Pus-me de pé, estendi-lhe a mão. Ele agarrou-a e ajudei-o a levantar-se. As nossas túnicas estavam sujas de poeira e os pés ardiam-me ligeiramente devido ao sal seco. Havia figos na cozinha, vi-os, disse ele. Só tínhamos 12 anos. Éramos demasiado novos para ficar a matutar naquilo. Aposto que consigo correr mais do que tu. Corre. Eu ri e desatámos a correr.